sabotar. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar seu raciocínio. Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar seu raciocínio. Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Tamo de volta. O time tá formado sem precisar de escolta. 2.013, ó nós aqui de novo. O cartel da rima que representa o povo mais forte do que nunca. Ideias contundentes, o rap é nossa voz e ninguém quebra essa corrente. Na fé da vitória, é isso mesmo. Vem com nós pra sentir o gosto do veneno. Juventude de atitude, mensagem positiva é a chave pra fazer parte da família. É nós que tá. Pode acreditar, Guarulhos bom sucesso em qualquer lugar. 13 anos de corrida, um saldo positivo. E nesta caminhada vejo que não estou sozinho. Para os parceiros, truta chapa quente aí. Deixa que eu bebo meio 13 a corrente. Várias quebradas de coração. São Pimentas, Ponte Alta, Carmela, São João. Ideia forte, assim que tem que ser. Porque o certo é o certo e vai prevalecer. Torço pela fé, a paz dos irmãos. Menos microtério, mais Deus no coração. Comando interno jamais acabará. E aí, família? Tamo de volta. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar seu raciocínio. Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar seu raciocínio. Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Tô satisfeito conquistando o respeito. Sem desacerto prevaleço no gueto. Na caminhada já constei, já presenciei. Nunca desanimei, dizer povinho me esquivei. Porque distorce opinião, cai em contradição. Não adquire conhecimento, informação. Humildade não está na roupa rasgada, e sim na maneira que você me trata. Não sou mais um e sim um a mais. De volta capaz de lutar pela paz. É só pra quem é e não pra quem pode. Revolução, conexão, hip hop, DGS, DJ Dida, aliado Uru. Juventude de atitude de norte a sul. Comando interno, meus parça chapa quente. De volta pelo povo, defensor da minha gente. Guarulhos, bom sucesso, pode pra que é nóis. No bumbo e caixa, o rap é minha voz. Por aqui vou dando continuidade. O rap é compromisso, dizia sabotagem. Durante a caminhada, truta, muitos conheci. Com o passar dos tempos, vários vi desistir. Hoje os que tá aqui, salve, vai de coração. Meu total respeito aos mano do esquadrão. Do gueto, das ruas, do beco, das vielas. É isso mesmo, tão levando a coisa séria. Tem que tá na veia, tem que tá no sangue. Ser guerreiro de verdade pra continuar no bang. Vim pra sabotar. Vim pra sabotar.